Ты уйдешь, вива меня конфианса. Entre eu e tu, наша forte resistência. Salve a oportunidade, mudança. Dei muitas quedas nesta vida, mas levantei-me de seguida e redigi toda a subida numa batida fedida. Enganaram-se aqueles, pensava que eu estava de partida. Portinhos à espera de poder barricar a saída. Sei que a fé que me move, não busco move em definitivo. Mas esperas que me dobre, nunca enquanto vivo sigo o meu caminho num percurso retilíneo, sem colaborar no extermínio do raciocínio. Muitos grupos, discursos e opiniões, no fundo todos à procura de melhores soluções. Estamos fartos de sermões e há partes de merda. O civismo na sociedade regressou à idade da pedra. Por trás da cortina, neste mundo da rima, há muito quem opina, mas pouco quem nos ensina. A rotina de crescer na esquina, o sabor da adrenalina. Abre os olhos para a vida de quem já passou nesta oficina. Umas vezes por baixo, outras vezes por cima, sem nunca desanimar na disparidade do clima. Este é o mundo que ainda não conheces, sem filmes, sem stress, aquilo que difamas, mas pessoalmente nunca estiveste. Que é sócio, que esse espaço não é suficiente. Se não curtes tudo bem, trabalha bem em frente. Cada um é como é, não como o outro deseja. Mas queres ser um burro com palas, então que assim seja. Entre eu e Deus está a minha consciência. Entre eu e os meus vivo a minha confiança. Entre eu e tu nasce a forte resistência. Sólida oportunidade de mudança. Entre eu e Deus está a minha consciência. Entre eu e os meus vivo a minha confiança. Entre eu e tu nasce a forte resistência. Sólida oportunidade de mudança. MCs fazem dois MCs, tema de conversa. Eu como tenho a dizer, sinceramente não me interessa. De olhos postos na cultura, cimentando a estrutura. Desde o berço à sepultura, sentimento que perdura. Nada atenua esta arte de rua. Manos vão-se multiplicando, pois a luta continua. Punhos fechados, dentes cerrados, à mão preparados. Não penses que vais encontrar um bando de coitados. Porque falhados são aqueles que se sentem afetados por meia dúzia de versos mal interpretados. Eles estavam esquecidos, têm em novo seu lembrados. Licença criada pelos antepassados. Hoje o hip hop está na moda, como dois barros de droga. Como uma queca, como uma beta à saída da discoteca. O cenário é duvidoso, como o carisma da mensagem. O aqui mediático, turistas de passagem. Investem em maquiagem para disfarçar a má imagem. Mas não enganam mais ninguém com essa curta-metragem. Rimas vazias, apedrejadas com coreografias. Não estimulam menos, só atraem mais dias. Estudo a ciência da paciência, onde com calma e inteligência tentam prevenir os desvios da adolescência. Nada mais que experiência colocada no papel, no movimento educativo ao qual mantenho fiel. Entre eu e Deus está a minha consciência. Entre eu e os meus vivo a minha confiança. Entre eu e tu nasce a forte resistência. Sólida oportunidade de mudança. Entre eu e Deus está a minha consciência. Entre eu e os meus vivo a minha confiança. Entre eu e tu nasce a forte resistência. Sólida oportunidade de mudança. Entre eu e Deus está a minha consciência. Entre eu e os meus vivo a minha confiança. Entre eu e tu nasce a forte resistência. Sólida oportunidade de mudança. Entre eu e Deus está a minha consciência. Entre os meus vivo a minha confiança. Entre eu e tu nasce a forte resistência. Sólida oportunidade de mudança. They say raps change. They wanna know how I feel about it. They say raps change. They wanna know how I feel about it. Entre eu e Deus está a minha consciência. Entre eu e os meus vivo a minha confiança. Entre eu e tu nasce a forte resistência. Sólida oportunidade de mudança. Entre eu e Deus está a minha consciência. Entre eu e os meus vivo a minha confiança. Entre eu e tu nasce a forte resistência. Sólida oportunidade de mudança.